Hoje, dia 31 de maio de 2015, nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1, amém? E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu vou te deixar bastante tempo sentado, fique em pé um pouquinho comigo, se você puder. Se você tiver aí no flor da idade, até 80 anos, você ainda consegue 90. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar ainda de pé. Senhor, em nome de Jesus, Romanos 12. Senhor, em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos essa noite. Nós queremos, Senhor, simplesmente que o Senhor venha impregnar, tatuar esses princípios no nosso coração. O Senhor já liberou no céu o poder para nós vivermos isso. O Senhor derramou Teu Espírito Santo sobre nós. E Tua palavra diz que sobre toda a carne o Senhor fará. Deus, em nome de Jesus, derrama o Teu conhecimento sobre nós nessa noite. Ilumina o nosso entendimento. Senhor, que o Teu Espírito Santo crave essa verdade nos nossos olhos. Para que nós possamos, Senhor Deus, andar de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E possamos conquistar outras almas, conquistar outras pessoas para a glória do Teu nome. Por favor, Senhor, nos faz obstinados em influenciar pessoas a viverem aquilo que o Senhor conquistou para elas na cruz. Não nos deixe ser egoístas. Mas que em nome de Jesus, a nossa busca pelo Senhor, não seja só por nós, mas seja também para levar do Teu Evangelho, do Teu poder para aqueles que estão ao nosso redor. Tira de nós agora toda resistência humana, carnal, todo comichão nos ouvidos. Sua palavra diz que no final dos tempos os homens sentiriam coceira nos ouvidos a ouvir a verdade. Que em nome de Jesus, o Senhor venha ungir os nossos ouvidos, as nossas mentes, a minha boca, para que nós possamos sair daqui melhores, muito melhores, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode se sentar aí. Aperte sempre que o Senhor vai falar com você agora. Em nome de Jesus. Vocês sabem, esse é um dos textos que eu mais prego ele. Eu sei de cor, mas sempre eu aprendo algo novo e quero trazer para vocês aqui. Nós já lemos o texto. Eu queria, e eu sou obrigado pelo próprio contexto, a voltar um pouquinho mais acima. Porque se ele diz assim, rogo-vos, pois, então é baseado em alguma coisa. Vamos ler aqui comigo o versículo 33 do capítulo 11, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, então, a glória eternamente. Amém. Amém. Aí Paulo chega e a partir disso ele começa a exigir algumas posturas da igreja em Roma. Quem era essa igreja em Roma, irmãos? Igreja em Roma, você tinha dois lugares onde a igreja era mais perseguida. Em Jerusalém, pelos judeus, e em Roma, pelos gentios. Então imagina o que é você ser crente em Roma. Era uma prova de fogo diária. Não era incomum que as pessoas encontrassem nas suas reuniões e eles muito fortemente se reuniam nas casas, como a gente trabalhou isso na escola bíblica hoje de manhã. A igreja primitiva, ela é estruturada para casa, para casa. Quando dava, eles reuniam assim como nós estamos reunindo agora. Então toda a literatura do Novo Testamento, a forma com que eles organizam o culto, as reuniões, tudo é pensando nas casas, como regra. A exceção era um encontro maior como esse, quando um chefe de sinagoga se convertia, ou quando eles tinham a liberdade maior em determinada cidadezinha, num lugar escondido, no gueto, eles alugavam um lugar, ou se encontravam para poder estarem todos juntos. Mas isso era muito raro. Então, Hoje nós vemos a igreja como a base maior de congregação, todos os irmãos, e algumas igrejas, algumas denominações vão às casas. Mas se a gente voltar a nossa Bíblia, nosso olho para a Bíblia, nós vamos ver uma igreja que é baseada nas casas, e quando dava, se encontrava todos juntos. Amém, irmãos? Então vamos pensar o seguinte. Pensando assim, quando Paulo escreve lá no final, você vai ver várias saudações que ele faz à igreja na casa dos irmãos. Mas não era uma igreja só? Claro, uma igreja só, mas pulverizada ali em Roma. Isso, inclusive, para protegê-los. Porque muitas vezes eles estavam reunidos para adorar o Senhor numa casa e o império chegava e matava todo mundo, ou matava só a liderança. Então eles eram altamente perseguidos ali em Roma. Eram tão perseguidos que quando eles se encontravam, muitos autores falam sobre isso, eles se encontravam e começavam a conferir. Como é que está sua família? Está todo mundo vivo? E sua mãe? E seu primo? E seu filho está vivo? Eles ficavam se conferindo para ver quem estava vivo ou não. Porque eles eram assassinados mesmo, brutalmente assassinados. Então você pensa que é uma igreja que está num ninho de perseguição total. Sofia concluiu óbvio esses dias e falou assim: pai, a igreja, onde é perseguida, ela cresce mais, né? Aí eu falei: é, filho, exatamente. Como que nós lidamos com essa liberdade que nós temos? Irmãos, vamos em nome de Jesus parar um pouquinho aqui para ver que existem também algumas exigências. Existem também alguns deveres que nós não devemos ver como algo pesado, como algo opressivo, mas ao contrário, irmãos. Devemos ver como uma disciplina. Eu disse para alguém uma vez, que a disciplina de Deus em nossas vidas é como um copo que recebe a água, como um vaso que recebe uma água. Se não tiver o vaso, a água se espalha, não tem como utilizá-la. Então a palavra de Deus, ela é aplicada à nossa vida, ela dá uma forma. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A disciplina de Deus, o jeito de fazer certo, a forma de fazer certa, ela é importantíssima para que esse evangelho possa ser apresentado. Já pensou você chegar na sua casa, Aurélio, me dá água? Você chega dentro de mim, pega um vaso e derrama no chão. A igreja, quando não se empenha em ensinar ao rebanho que esse viver Cristo tem uma estratégia, tem uma forma, ela espalha o evangelho e não tem como a gente absorver dele. Amém, irmãos? Então vamos entender não como algo ruim quando Paulo diz: rogo-vos, exijo de vocês, porque nós temos, naturalmente, não sei você, mas nós temos uma dificuldade quando a gente é exigido. Quem não tem, irmãos? Uns tem mais, outros tem menos, todo mundo tem. Vamos pensar uma coisa aqui então. Quando Paulo aqui no capítulo 12 diz assim: olha, eu exijo, pois, irmãos, pois baseado em quê? Nessa magnitude, nessa amplitude, nesse poder que Deus tem. Ele fala: olha, vocês que conheceram desse Deus maravilhoso, eu quero dizer para vocês o seguinte: olha, eu vou exigir algumas coisas de vocês. Rogo-vos aqui, seria mais bem traduzido. O tradutor quis ser mais agradável e acabou ferindo o texto original. Mas o melhor aqui seria assim: ó, exijo de vocês. Olha para o seu irmão do lado aí e fala assim: Deus tem exigências. Às vezes a gente acha que não, né? Ainda mais quando a gente é da igreja, comunidade, aí que acha que é tudo para tranquila, não tem que fazer nada, não, vai se quiser, porque lá é light. Não, não. Oh, ledo engano. Irmãos, existem exigências maravilhosas de Deus. Vou falar de uma aqui. Eu falo muito daquela lei sanitária de Israel, né? Vou falar de outra. Por exemplo, o homem, quando nascia em Israel, aos 7 dias de vida, ele era circuncidado. Gente, imagina, coitadinho do bebê. Pegava ali o pintinho do bebê, puxava a pelinha, e aí vinha o sacerdote, já com muita experiência, com uma faca de pedra, ou então com a faca de cobre, e ele vinha assim, aí puxava e o sacerdote cortava. Gente, que maldade com a criança, né? Que absurdo isso. Meu Deus, que Deus tirando, como é que faz isso com a criança? Bem, recentemente foi descoberto, esse século passado, que o câncer do colo de útero, um dos fatores de maior incidência de morte na mulher no passado, antes da idade pós-moderna, ele tem origem, na maioria das vezes, no acúmulo de sujeira que fica no pênis do homem. Mas aí Deus, sabendo disso, o que fez? Vamos circuncidar o menino logo pequeno. E por que tão pequeno? Uma universidade americana descobriu recentemente que o dia que o ser humano é mais protegido contra infecções em toda a sua vida é ao sétimo dia de vida. Imagine! Então, ao sétimo dia de vida, Deus vai lá e diz, vamos resolver esse problema logo? Puxa aí, fato! Mas alguém podia dizer assim, bem, acredito que talvez de repente seja um exagero. Como Deus pode exigir isso de nós? Deixa eu dizer agora para você. Que Deus exige de você, na verdade, é um grande favor a você mesmo. Por que, que a gente não entende isso, gente? Tudo que Deus exige de nós é um favor que Ele nos faz. Nem sempre vamos compreender. Mas, presuma uma coisa, tudo que Deus exige de você é o melhor para você. O melhor para você. Ele pega assim no universo inteiro e diz o que é melhor para Tati. Eu vou exigir isso de Tati. É bom demais. Então Paulo chega e diz para eles, olha, eu exijo de vocês, já que vocês conhecem essa dimensão desse Deus, ou estão começando a conhecer a dimensão desse Deus, eu quero dizer uma coisa, eu quero exigir de vocês, meus irmãos. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Cuidado. Às vezes nós exigimos muitas coisas de quem não é irmão ainda em Cristo. Não pode. Não faça isso. Não faça. Você sabia, eu pareço muito exigente aqui, né, pregando e tudo. Você precisa ver eu quando reúno com liderança. Sou bem mais. Quando eu reúno com discipulando, com líder de núcleo, muito mais. Por quê? Porque não dá para a gente exigir algo que a pessoa ainda não recebeu, ou então ainda não foi acompanhado para que aquilo acontecesse. Claro que tem coisas que nós exigimos como igreja que são genéricas, são para todos os crentes. Amém, irmão? Amém? Mas, perceba uma coisa. Quem não converteu ainda, como que eu posso botar uma placa ali na porta e dizer, você não pode entrar com roupa tal? Não pode. Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente quer evangelizar e a gente começa a marcar o evangelho de forma negativa. Então, a pessoa fala, como é que é a igreja? Ah, a igreja é bênção, né? Assim, não é para todo mundo, não. Para todo mundo, não. Ela lá é um achado. Você sabe, qualquer um vai pegar lá e vai entrar? Não, o negócio lá é sério. Lá não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Também não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Pronto. Então, tenha a graça e a sabedoria de entender uma coisa. Não imprima um princípio de convertido a quem não é convertido ainda. Amém, irmãos? Não podemos fazer isso. Então, o que é que Paulo fala? Olha, a gente precisa levar a sério esse negócio. A gente precisa levar a sério o evangelho. Então, eu exijo de vocês, baseado nessa relação maravilhosa e amorosa que Deus tem conosco, meus irmãos. Então, amados, existem sim exigências de Deus para o seu povo. Não resista a elas, se submeta a elas. Quem ganha com isso é você. Todas as vezes que nós nos rebelamos contra o que Deus exige de nós, quem sofre somos nós. Você já percebeu isso ou não? Então ele diz assim, olha, eu exijo de vocês, meus irmãos. Eu posso exigir isso de vocês, se nós somos irmãos. E Paulo também ele evoca aqui o seguinte, ele, com os irmãos de Roma, ele foi tão zeloso, tão cuidadoso, tantas vezes esteve lá, que ele falou, estou falando como um irmão. Vocês podem contar comigo. Às vezes a gente traz um princípio para um discipulando, para a esposa, para o marido, mas não traz com ele a condição de ajudá-la a viver aquilo. Isso é erro. Quantas vezes o marido exige algo da mulher, mas não ajuda em nada que ela faça aquilo, e vice-versa. Então a ideia é a seguinte, olha aqui. Sempre que, por exemplo, lá em casa, sempre que eu trago uma direção, a minha ideia é como eu posso ajudá-las a viver aquilo que eu trouxe. Senão é opressor. Amém, gente? Então, eu como pastor, inclusive, quando eu dou uma direção para a igreja, a minha ideia é como eu posso servir a igreja nisso que eu pedi para que a igreja fizesse, ou que eu exigi que a igreja fizesse. E agora eu quero dizer uma coisa melhor ainda. Deus não exige nada de você que antes não tenha lhe dado condição de viver aquilo. Amém? Esse é o caráter de Deus. É assim que Deus age. Nunca Deus vai exigir uma coisa de você que Ele não age como o irmão mais velho que Ele é. É como se Jesus falasse assim, olha, eu exijo de vocês, baseado em quem eu sou e quem o Pai é, quem o Espírito é, que vocês, meus irmãos, eu sou o irmão mais velho, eu vou ajudar vocês a viver isso. Aleluia! Está difícil viver os princípios de Deus? Peça ajuda a Jesus. Ah, Senhor, está difícil, Senhor. Olha, isso é tão simples, mas eu não tenho conseguido. Me ajude, Senhor, por favor. Ele diz, claro que eu te ajudo. Você quer o quê para poder viver isso? Quer o quê? Sabedoria, poder? O que você quer para viver isso? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu, uma vez a carne tenta nos tirar desse momento de comunhão, de oração? Porque é nesse tempo que a gente consegue a capacitação para viver aquilo que Deus mandou. Por que é que a gente tem tanto sono de manhã e não vem para poder aprender da palavra de Deus, ser treinado na escola bíblica? Por quê? Porque a carne não quer que você seja capacitado a viver o que Deus lhe mandou viver, entendeu, irmãos? A carne quer que você saiba o que é errado e não consiga fazer o certo, para te acusar. Mas em nome de Jesus, nós vamos aprender o certo. Vamos nos ajudar a viver o certo de Deus. Amém, irmãos, ou não? Então ele fala assim, olha, eu exijo de vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele podia dizer assim, olha, eu exijo de vocês, porque se vocês não fizerem, Deus vai descer um caminhão de ripa na cabeça de vocês, vocês vão se acabar. Mas é assim que Paulo falou, não. O que ele disse? Ele falou assim, olha, eu tenho que exigir de vocês que vocês levem a sério a transformação de vocês, que é o que vamos ver daqui a pouco. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, meus irmãos, eu estou aqui para servir vocês e para ajudar vocês. E vocês devem ajudar uns aos outros mutuamente, estão irmãos. Agora, olha, isso é pela misericórdia de Deus. Eu já falei aqui para vocês, misericórdia é abrigar o miserável no seu peito. Misericórdia é ter um miserável no coração. Agora vamos pensar o seguinte, ele fala assim, olha, Eu exijo de vocês que vocês façam isso que eu vou dizer para vocês, mas lembre uma coisa, vocês vão ter que se ajudar para viver isso, vocês vão ter que se ajudar para viver isso, vocês vão ter que se ajudar para viver isso, que são exigências básicas. Não, você não é uma ilha, não tente viver um princípio de Deus sozinho, provável que você não consiga. Às vezes a gente quer, o casamento está dilacerado, está terrível, mas quantas pessoas eu já atendi, quantas pessoas nesses anos, que a pessoa pergunta, como é, e o casamento como está? Pessoa, está mal, por isso que eu estou aqui, quando eu falo, você já conversou com o seu pastor? Às vezes são líderes. Não, não, o pastor é muito ocupado, eu também não quero levar mais um problema lá para ele. Aí é um ambiente de confronto, posso dizer, por que você não quer que ele saiba como você é? E tem isso também, né? Se ele souber como eu sou, pode tirar o ministério. Gente, eu falo para vocês, nós não vamos conseguir viver os princípios de Deus se não caminharmos como irmãos. Não consegue, precisa ter alguém para poder contar, ou alguns para poder contar. Amém, irmãos? Amém. E isso por causa da punição de Deus, para não ser punido por Deus, para não ser castigado por Deus. Não! É por causa da misericórdia dele. Ou seja, vocês vão conseguir, sabe por quê? Porque ele não leva em consideração o quanto vocês não conseguem. Ele leva em consideração o quanto vocês querem mudar. É maravilhoso demais. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. As misericórdias dele por nós, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em pegar você na sua miséria e ainda assim você morar dentro do coração dEle. Amém, irmãos? Amém. Então vamos pensar o seguinte, olha, Deus existe de nós, mas Ele nos dá um ambiente para que nós possamos viver isso. Isso é igreja. Como que eu vou ter uma vida que tem exigências claras sem que eu viva entre irmãos? Não vai conseguir. Um dos motivos da igreja é esse. Não consegue. Não consegue. Se eu for para outra cidade, Deus mandar para algum lugar, primeira coisa que eu quero fazer, eu tenho que estar entre irmãos. Tenho que buscar os irmãos. Quem é o irmão aqui? Vamos lá, não tem não, vou evangelizar. Porque eu não vou conseguir ser crente muito tempo sozinho. Eu não sei você, eu não vou conseguir. Vocês não sabem como conviver com vocês santifica a minha vida. Como? Como ter uma esposa cristã santifica a minha vida, irmãos? E uma filha cristã, como isso me santifica? Como isso me faz bem? Então, Deus tem exigências? Tem, sim. Mas você vai conseguir ver isso numa comunidade de irmãos que mora no coração de Deus. Amém, irmão? Porque tem um monte de gente errada aqui. Eu, inclusive, eu sou o pior de todos vocês. Porque a Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Então, ainda assim, nós estamos todos juntos em comunidade, morando dentro do coração de Deus. É bom demais isso, né? Nesse contexto, a gente vai conseguir viver o que a Bíblia vai dizer para a gente para conseguir viver. O administrador do ar pode botar um pouquinho mais frio. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ah, agora entendi! Vai ser muito mais fácil para mim apresentar o meu corpo para Deus, confiar a minha existência, o meu corpo, a minha vida, a minha agenda para Deus, se eu entendo que isso é dentro de um contexto de irmãos que congregam no coração de Deus. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, que nós entreguemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, esse negócio de corpo aqui em Romanos era complicado. Você pensa que... Você acha que a cultura hoje é promíscua? Meu irmão, Roma dava um banho na gente. Você acha que as mulheres usam roupa curta? E pior a Roma, que os homens também usavam roupa curta. Eles corriam, os atletas, eles iam para a praça, eles botavam uma mini saia, os homens em Roma. Botavam uma mini saia. Olha que coisa grosseira. Desculpa a grosseria, vou ter que falar. E essa roupa, essa mini saia era bem folgada para que os órgãos dele ficassem expostos. E eles ficavam se medindo na praça para ver quem era o mais forte. Gente, isso é muito promíscuo, né? Você acha que hoje tem muito homossexual? Você precisava ir em Roma. Em Roma existia uma doutrina social chamada arte do amor. O que é isso? Por exemplo, eles achavam, por causa de Platão, que as mulheres não amavam. As mulheres não conseguiam amar. Então, como que um rapaz aprendia o amor? O pai, adulto, né, tinha uma certa condição financeira, ele contratava um professor de amor para o filho. Aquele professor de amor ensinava filosofia, ensinava um pouco de direito, ensinava sobre as regras, as leis da cidade, ensinava civilidade, ensinava o amor para o jovem mancebo. Inclusive com ato sexual. Então, um homem de classe alta em Roma, ele já era naturalmente inserido no contexto da sodomia. Ele era sodomizado pelo professor dele. Roma dava um banho de promiscuidade nos nossos dias, meus irmãos. Um banho. Você ia adorar o seu Deus em Roma? Como era? Você ia lá, levava o seu boi, primeira coisa, tomava um banho com o sangue do seu boi, que era sacrificado aos demônios. Na hora do culto, todo mundo tirava a roupa e fazia sexo com o sacerdote ritual. Era assim que se adorava em Roma. Como que eles se divertiam? Eles se divertiam vendo um acabar com o outro. Você acha o MMA violento? Eu acho. Eles faziam pior, porque tinha que sair um morto. Esse era o contexto de Roma. Será que é fácil ser crente em Roma? Paulo está dizendo o seguinte aqui: você quer ser crente, você quer ser santo, fica perto dos seus irmãos. Você vai ser assediado a viver pecados graves no seu dia a dia. Você tem que passar mais tempo com os crentes. Seu coração tem que estar com a igreja. Isso vai facilitar você a ter uma transformação de vida através da renovação da mente. Vamos falar aqui. Quem está me entendendo? Amém ou não, irmão? Amém. Só para você ter ideia, por alto do que era Roma. Um pai em Roma que não gostasse do filho, achasse que o filho não estava sendo um bom filho, que não ia ser um bom herdeiro, o papai matava o filho. E o Estado protegia ele. O senhor tinha direito sobre a vida do seu escravo. O único vínculo moral em Roma que era inspirável era quando alguém adotava uma criança para ser seu herdeiro, esse a pessoa não podia matar. E aí Paulo, inclusive, disse que nós somos feitos filhos de Deus por Jesus, amém? Porque isso é irrevogável. O cara podia matar o filho dele de sangue, mas não podia matar o filho adotivo. É como se Paulo dissesse assim: olha, você foi adotado. Isso é irrevogável. Você vai continuar filho do Senhor. Amém ou não, queridos? Amém ou não? Então, olha só que contexto maravilhoso de nós entendermos que sim, existem decisões que não podem ser baseadas na minha vontade, mas têm que ser baseadas no que Deus orientou que eu fizesse. Mas como eu vou conseguir isso? Baseado em entender que eu estou servindo ao Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, que ninguém nunca aconselhou. Ele que nos aconselha, está lá do 33 ao 36. Isso é vivido num contexto de irmãos, busca congregar, busca viver. Irmão, não dá para a gente ter uma noite como essa aqui, com tantas cadeiras vazias. Não dá, irmãos. Poxa vida, a maioria de vocês, eu arrebanhei, eu trouxe, mas só eu trago. E mais dois ou três irmãos. A gente tem que levar a sério o Evangelho, se fosse um inferno. Cada um aqui vai dizer o motivo por que não trouxe alguém, não está evangelizando alguém. Seu motivo pode ser muito forte, mas não é mais forte do que o motivo que Deus deu para que você levasse o Evangelho para as pessoas. Sempre seu motivo vai perder. Sempre, sempre, o melhor que seja. Então, não dá para eu ver que eu tenho lutado e conseguido ter uma vida de convertido, mas tem pessoas ao meu redor que não conseguem. Qual vai ser o melhor lugar para viver isso? No meio dos irmãos, está aqui muito claro. Traga pessoas, invista a vida de pessoas. Amém ou não, queridos? Amém ou não? Ele diz: entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício, irmãos, no contexto que Paulo escreve, muito provavelmente, ele escreveu em grego, então não dá para a gente saber qual a palavra hebraica que seria usada, mas muito provavelmente ele está falando do sacrifício do tipo holocausto. O sacrifício tipo holocausto é o sacrifício onde a presa que era levada ao sacrifício, ela era esquartejada, todas as juntas eram cortadas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o seu corpo, todas as ligaduras, elas têm que ser influenciadas pelo Evangelho. A Bíblia diz que a espada do Espírito separa alma e espírito, junta e medula. Ele está falando assim para você: olha, todo dia você precisa ser sacrificado por uma comunhão profunda com o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que ele diz em Efésios, a palavra de Deus. Você precisa aplicar a palavra de Deus em todas as suas juntas, em todas as suas ligaduras, em todas as suas relações. Aplique a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus. Em nenhuma área da sua vida deixe de aplicar e ser cortado pela própria palavra de Deus. Porque aí você vai ver uma vida sacrificial. É como eu falei de manhã, é um sacrifício de amor. E eu dei um exemplo, eu falei: Tivo, sai do trabalho, cansado, uma chuva terrível, e aí ele diz: não, eu estou sentindo tanta vontade de provar meu amor por minha namorada. E aí ele vai lá na floricultura, está acabando de fechar, ele compra umas flores, dá uma chuva em cima das flores, molha tudo, a flor inclina, porque já estava no freezer, né? Então a flor inclina. E ele vai: então vou comprar um chocolate, eu compro um chocolate, passa o carro, a lama, dá um banho de lama nele, e ele diz: não, mas eu vou vê-la, eu vou vê-la. E ele chega lá embaixo e diz: Vanessa, joga as tranças, Abuzel. E aí Vanessa fala: eu já ia me recolher, meu amor. Ele fala: então eu vou deixar aqui embaixo, você pega aqui na escada, porque eu queria hoje provar o meu amor por você, se mostrar um pouco do meu amor por você. É um sacrifício de amor. Você faz com adversidade, mas você faz porque você quer demonstrar o amor que você tem. Amém, gente? Mas não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Aplique a palavra de Deus em todo o seu ser, e você vai viver um sacrifício vivo. Às vezes a gente pensa que para viver uma vida santa, a gente vai omitir nossas relações e vai ter uma vida morta, mórbida, moribunda, parecendo aqueles bichos lá do Walking Dead, que, né, tudo assim, zumbi. Não. Para com isso, então. E quero dizer uma coisa hoje. Presta atenção. Quem aplica os princípios de Deus é que vive de verdade. Quem aplica os princípios de Deus é quem vive de verdade. Quem não aplica os princípios de Deus está vegetando. O máximo de vida no mundo é poeira comparada à vida que você pode ter em Deus. Você pode comparar se você já teve uma vida promíscua, uma vida vadia, uma vida licenciosa. Depois que você converte e recebe Jesus, você vê assim, meu Deus, tudo que eu buscava lá eu só tenho aqui. Por que isso? Como é isso? É porque o verdadeiro vida a gente só tem no autor da vida, que é Jesus, amém, irmãos? Então, o nosso sacrifício vivo é vivo, não é morto. Para com isso de achar, estou morto, depois do evangelho não faço mais nada, não posso fazer mais o que eu quero. Que bom que você não tem tentado não fazer mais o que é errado, mas se você não botar o que é certo no lugar disso, você vai cair logo, logo. Por que as pessoas vêm bem, vão lá crescendo, subindo, de repente cai? Por quê? Porque a gente quer parar de fazer o errado e não botar o certo no lugar. Para de fazer o errado, mas bota o certo no lugar. Porque o sujeito já tem um vazio enorme, que nunca enche, só fica entulhando, né? Aí sai do mundo, tira o pouco entulho que tem e não completa com o que Deus tem para dar. Por quê? Porque a gente chega num lugar neurálgico agora, Elba. A gente chega no lugar onde a gente tem que abandonar práticas que não são próprias mais dos filhos da luz. Só que a gente não quer, porque a gente acha que é aquilo que nos constitui. Mas não é isso que nos constitui. O que nos constitui ser o que somos vai muito além do que nós fazemos. Nós somos feitos filhos de Deus. E isso é muito mais importante do que qualquer hábito que você acha que é o que lhe constitui. Mas eu sou assim. Eu sempre fui assim. Por exemplo, quando eu estou fazendo jejum, o mais difícil para mim não é não comer, sabia? Não é. O mais difícil para mim é não parar para comer. Deixa eu explicar. É assim, comer para mim é todo ritual, Paula sabe. Então eu gosto de parar, sabe? Eu gosto de ver o que vou comer, preparar um prato, uma bandeja. E aí eu vou, preparo aquilo, sento com elas. Às vezes eu fico, às vezes demoro tanto que elas acabam de comer, eu ainda estou ali, eu gosto disso, eu gosto desse hábito. Eu sou assim, né? Irmãos, vou dizer uma coisa aqui, presta atenção, para não viajar muito. Às vezes, o que a gente está agarrando não quer deixar, é algo tão pequeno, comparado ao bem muito, muito, muito infinitamente maior que a gente pode viver em Deus. Amém, irmãos? Lembra isso. Às vezes é só um hábito. Eu disse isso da minha comida porque, às vezes, que você sofre, não é nem porque você quer pecar. Não, é por causa do ambiente. É que nem eu. Eu não como tanto pela comida. Eu gosto daquele momento de estar ali. Por isso que eu falei, no meu jejum, o mais difícil é não parar de manhã tomar um café. Existem hábitos que você precisa abandonar. Abandona os hábitos, mas em nome de Jesus, substitui isso por hábitos santos. Amém ou não, gente? Aí a pessoa diz assim, não bebo mais, eu saí para beber com os amigos, tinha cara sexta-feira só chegava sábado. Aí, eu recebi Jesus, parei de beber, parei com isso. Aí ele vai para casa, só lembrando o que podia estar fazendo. Aí fica sozinho, a esposa fala, amor, vamos na casa de Jackson lá, vai ter um beiju, coisa e tal. Aí eu falo, não, porque o que eu gostava não posso fazer mais. Ô, irmãos, vai na casa de Jackson comer beiju e me chama. Tem que botar o certo no lugar do errado. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? Faça isso. E você vai começar a descobrir as maravilhas que Deus tem para você. Então, irmãos, apresentei os vossos corpos ao sacrifício vivo. É vivo o nosso sacrifício, é diário. É vivo, não traz morte, anuncia a morte da carne. Mas tem que ser santo também e agradável a Deus. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas têm um hábito muito equivocado de achar que basta esse sacrifício para ser santo. Não. sacrifício no contexto do Novo Testamento não é como no contexto do Velho. A Bíblia diz: misericórdia quero e não sacrifício. O sacrifício do Novo é o sacrifício de misericórdia. O sacrifício do Novo, eu expliquei hoje de forma muito simples na escola bíblica. Todas as vezes que você não ouve a sua carne e faz o que o Espírito lhe orientou, você fez um sacrifício para Deus. Amém? Só isso. Só isso. Quando você deixa de obedecer à carne e obedece ao Espírito, venceu, sacrificou a carne, então você fez um sacrifício para Deus. Amém, irmãos? Você tem que olhar a sua carne não como uma pessoa vigorosa e atlética que pega você pelo braço e lhe arrasta. Não! A sua carne tem que ser um moribundo em cima de uma cama, prestes a morrer a qualquer momento. Você ainda tem que ir lá tentar desligar os aparelhos para ver se morre. Você tem que ver a sua carne assim. O máximo que ela pode fazer contra você é feder. Amém, não, irmão? Tem que ser assim. Invista na morte dela. Mortifique ela todos os dias. Todo dia você vai lá dar um beliscão nela. Apaga um aparelho dela. Eu quero viver isso em nome de Jesus. E é agradável a Deus. Irmãos, uma coisa para você, ó. Às vezes a gente faz um sacrifício que é só para nós mesmo. Não é nada agradável para Deus. Por exemplo, um tempo de oração pode ser muito agradável para Deus. Você sabia disso? Se você chega diante de Deus e fala assim: é, Senhor, eu sei que eu sou um bom marido, uma esposa que não vale nada, mas eu vou viver esse sacrifício pelo Senhor. Eu disse assim: é, Deus, eu sei que você está passando, fazendo passar por prova naquele trabalho, você está me provando, eu sei disso. Eu sei que eu sou muito melhor do que aquele meu chefe. Eu sei que eu estou nessa igrejinha mesmo, é porque não tem outro lugar melhor para eu estar. Irmão, deixa eu falar para vocês. Jesus falou uma vez de dois homens que foram orar na porta do templo. Um dizia assim: obrigado, Senhor, porque eu sou judeu, porque eu jejum tantas vezes na semana, e blá blá blá blá blá. Já outro chegou do lado assim, tão humilhado, ele batia no peito e dizia: compadece de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E era um publicano, era um judeu trabalhando para Roma. Eu compadece de mim, que sou pecador. Qual dos dois sacrifícios é agradável para Deus? Qual oração foi recebida? Amém ou não, irmãos? Então, em nome de Jesus, desce da árvore, Zaqueu. Para, em nome de Jesus, e na sua oração, tentar lembrar a Deus de como você é bom e como todo mundo não presta. Para com isso. Em nome de Jesus, amém, gente? Tem que ser agradável para Deus o que você faz. Tem gente que pensa: não, mas eu toco, eu canto, eu prego, eu faço, eu aconteço, eu oro, ninguém faz nada, eu faço tudo. Isso não é agradável para Deus. Você está fazendo de você para você mesmo. Deus está nem aí para quem faz isso. Então, tem que ser agradável para Ele. O que você faz e o que você vive de sacrifício é agradável para Deus? Ou é agradável para você? Eu não quero que você esteja de vida nova, que é uma igreja legal, que tem muitos amigos, gente boa, gente come, se diverte, não. Eu me esforço para esse lugar ser agradável para você, mas eu quero lhe ser sincero em uma coisa: eu me esforço mais ainda para ser agradável para Deus. Talvez por isso que não tenha mais gente aqui. Tem que ser agradável para Deus. Sua casa é agradável para você. Você mobília ela, não é? Você compra televisão nova, e coisa e tal, e enfeita, e pinta, e borda, né? Mas é agradável para Deus sua casa? Pode não ser. Pode não ser agradável para Deus sua casa. Entenderam, irmão? Tem que ser agradável para Deus, amém ou não? Seu casamento, às vezes, é agradável um para o outro. Ah, a gente sai, a gente vai ler os filmes, a gente passeia. Ah, eu fui pregar lá em Bararema, o pastor falou assim: irmãos, amanhã nós temos um passeio no barco aquático. Eu falei: opa, Bararema, o barco aquático. Aí vai papai, Léo e coisa e tal, aí fica um cuidando do outro, amorzinho. Amém, glória a Deus. Mas deixa eu falar para você: você é agradável para o outro, mas vocês são agradáveis para Deus? Pode não ser. Está entendendo, irmão? Tem que ser agradável para Deus. O louvor é agradável para a igreja, o povo crente, ensaiando, cheio de amor, glória a Deus, aleluia. Pode ser agradável para o meu ouvido, mas a sua vida vai dizer se o louvor é agradável para Deus ou não. Eu posso pregar aqui bonito, ah, seis anos de teologia, chega aqui, pá, pá, pá. Pode ser desagradável para Deus, posso ser reprovado por Ele. Você entendeu que a gente tem que ser agradável para Deus? Amém, irmão? Que é o vosso culto racional. Olha aqui. Eu acho que não dá certo esse negócio de pregar antes do louvor, não, porque eu já estou pensando em só terminar 8 mesmo. Irmãos, ó. Isso tem dado uma dor de cabeça no mundo teológico há muitos séculos. Porque assim, a palavra usada aqui é logikou, uma palavra grega que fala a respeito da coerência. Pode ser traduzida também como palavra. Por exemplo, João chama Jesus do verbo de Deus, do logos de Deus. Então, o radical é o mesmo. Então, parece que o que Paulo está dizendo é que o vosso culto seja formal, seja lógico na perspectiva de ser culto, de ser bem gerido. Mas não é essa a melhor forma de interpretar. Paulo está fazendo aqui, chama de paralelismo antitético. Ele coloca uma coisa de um lado, uma coisa do outro, uma coisa de um lado, uma coisa do outro, uma coisa de um lado, uma coisa do outro. Você viu como ele está falando? Ele está esclarecendo coisas. É o que eu estou tentando fazer aqui. E o cume dessa ideia de Romanos 12 no começo é: para ser agradável a Deus, o seu culto tem que ser coerente. O seu culto exterior tem que ser coerente com o seu culto interior. Se seu culto exterior não for coerente com o seu culto interior, isso é uma inverdade. O chefe já me olhou assim: cuidado, pastor, para você não ofender os irmãos. Isso é uma inverdade. Então, eu e você precisamos entender que o nosso culto, ele tem que ter coerência. O que eu falo, o que acham de mim. Irmãos, Deus me deu um conceito sobre integridade que eu falei com os irmãos aqui numa reunião de homens, que eu fiquei assustado, o negócio foi forte. Vou dar só um prêmio aqui para as mulheres, só um pedacinho. Irmãos, é o que o Senhor falou para nós aqui. Integridade é ter uma vida melhor do que o que imaginam de você. Que às vezes a gente garganta, né? A gente fala de um jeito que parece que a gente fala... Desculpa, eu sei que é errado. Português, eu vou dizer assim mesmo. A gente fala mais bem da gente do que a gente é. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Demonstrar que é melhor do que é de verdade. E o que é integridade? É o contrário. É as pessoas acharem algo bom de você e estarem enganadas. Não porque você é ruim, mas porque você é melhor do que elas acham. Assim deve ser a vida de um homem e de uma mulher em Deus, íntegros. Alguém acha que você é um cara de boa, legal, mas se fosse hospedar na sua casa, vai dizer: rapaz, me surpreendi. Se ele é um hipócrita, me surpreendi, rapaz. Pai, o cara lá... Já é carnal o cara que está denotando um irmão para o outro, né? Mas vamos dizer que eu sou um carnal e estou denotando você para alguém. Rapaz, o cara, velho, sei não, velho. Não vou nem falar nada aqui não, porque você não vai falar mal do irmão, né? Mas pai, o cara não é nada aquilo não. Agora, como é que acontece com o homem espiritual? A pessoa vai estudar na sua casa, ela sai, e aí sim pode falar dos outros irmãos, amém? E diz assim: rapaz, estou surpreso lá com o Felipe, velho. O cara, ele é muito melhor do que eu pensava com Deus, velho. Pense aí, o cara é Deus o tempo todo, chega às vezes e dá uma coceira, porque ele é mais espiritual do que eu. Isso é integridade, irmãos, amém? É o contrário de hipocrisia, amém ou não, irmãos? Que o Senhor nos faça assim, aleluia. Então, o nosso culto, ele deve ser coerente entre quem nós adoramos, a vida que temos e o culto que prestamos. Se não tiver essa coerência, não é um culto coerente. Olha a coisa profunda e maravilhosa que Deus está nos dando hoje, amém, irmãos? Então, o seu culto, ele transcende as paredes dessa reunião, transcende as paredes da sua casa, do seu núcleo. O seu culto é a sua vida. Então, o seu culto, ele tem que ter coerência com Deus que você serve. 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão maravilhosos são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por ele... e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A esse Deus, o seu sacrifício tem que ser coerente. Ficou difícil, hein? Mas, graças a Deus, que a Bíblia diz que Jesus completa todas as coisas. Que você não conseguiu, Jesus completa. O Espírito de Deus nos ensina e nos lembra todas as coisas. E o Espírito conserta a sua oração. Ainda bem, hein? Senão a gente... Como é que a gente adorar um Deus desse, irmãos? Como? Eu estava falando com você, diga amém. Amém. Você precisa melhorar, diga misericórdia. Misericórdia. Ele fala, dois. Olha, e vocês não podem ter a forma do mundo, não. E não vos conformeis com este século. Aí alguns irmãos, santos, homens de Deus, mais tradicionais, erravam em dizer o seguinte, está vendo aí que não pode ter guitarra na igreja? Porque no trio elétrico tem. Se for assim também, a gente não vai poder se vestir na igreja porque o povo do mundo se veste. Nessa mesma lógica. O que a Bíblia está dizendo aqui são os princípios. É a regência. O que é que move o mundo? Isso não pode mover a igreja. Nós não temos o mesmo combustível. Não tenha a aparência do mundo. Não apareça com o mundo. Agora, o que acontece? Já estou terminando. Às vezes a gente acha que vai ter uma transformação baseada em comportamentos exteriores. Por exemplo, a gente quer ser mais santo, veste uma roupa mais composta. Ótimo que você veste uma roupa mais composta. Vai fazer bem, vai evitar que as pessoas pequem, desejando o seu corpo. Eu mesmo me visto super composto, porque eu sou muito bonito, então eu tenho que esconder meu corpo. Mas se eu interiormente for lascivo, a Bíblia chama de rigor ascético. É um rigor cheio de zelo para os outros verem. Mas a Bíblia diz que Deus vê o meu coração. Deus sonda dentro de vocês. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Aí um cara mais franco, uma mulher mais franca, ouve uma palavra dessa e fala assim, ah, então eu vou chutar o balde. Eu não consigo não. Para com isso, está muito difícil. Para tudo. Eu não quero dizer para você o quanto é difícil, eu quero dizer o quanto é fácil pelo Espírito de Deus. Amém ou não? Se não sai daqui dizendo que eu desisto. Não, ao contrário. Você quer ser transformado? Diga amém. Então, ele dá a dica. Interessante porque ele diz, mas transformai-vos. A palavra grega é metamorfo. Aí fica difícil, porque, peraí, vamos entender. Eu estou com a forma errada, e ele disse só para mudar a minha forma, então eu vou me disfarçar. É isso que Paulo quer, que o Espírito quer? Não, vamos ver aqui? Claro, que o Espírito quer, Paulo só foi o escritor. Vamos ver? Como que eu posso mudar meu jeito de ser por fora? Mudando por fora? Não. Por exemplo, Paulinho tirou o boné e ficou com a cara mais madura. Né? Mas eu sei que isso é reflexo da maturidade interior. Não que não usar boné seja sinal de maturidade. Mas uma mudança exterior não muda por dentro nós, irmãos. Muda não. Muda não. Aí a Bíblia ensina como. Olha, tudo que Deus exige, Deus dá poder para você fazer. Ensina como você fazer. Apoia você fazer. Bota gente para te ajudar a fazer. Se você só não faz o que não quiser. E não diga que Deus não deu a condição, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, por ninguém pode ser tentado. Quem diz que pecou por culpa de Deus, está tentando a Deus. Está lá em Tiago, leia isso e você vai entender. A gente bota a culpa em Deus pelos nossos pecados. Ah, mas Deus não me botou ninguém para me ajudar. Deus podia ter me ajudado. Não, cuidado com isso, irmãos, em nome de Jesus. Olha aqui como é que faz. Então, como é que eu vou fazer, pelo amor de Deus, pastor? Diga logo. Mas transformai-vos por onde? Pela renovação da vossa mente. Interessante, porque eu fui pesquisar essa mente aqui lá no grego. Não é mente psique. Não é mente no sentido geral. É naos. Diga aí, naos. Não, vocês falaram errado. É naos. Já melhorou. O naos é como o know em inglês. É o entender, é o compreender. Ok? Então vamos pensar o seguinte, ele está dizendo aqui, olha, pela renovação da sua forma de entender, pela renovação do vosso entendimento, como algumas versões já trazem. O que a Bíblia está dizendo é que para de entender do jeito que você entendia, você precisa começar a entender diferente as coisas. Amém ou não, gente? Amém ou não? Ele fala, ó, pela renovação da sua forma de entender. Como é que nós entendemos de forma bem laica, bem simples? Nós entendemos baseado nas nossas experiências. Você está me ouvindo em português, está entendendo em português? Porque você fala português, você cresceu ouvindo português. Julinha consegue falar fluentemente em inglês porque ela estudou muito e teve imersão dentro do idioma no país de origem. Ela consegue entender, ela consegue inclusive dizer assim, não, o americano não pensa assim, eu convivi com eles. Porque ela sabe um pouco da forma deles pensarem. Ele tem que mudar a forma de pensar. Sua forma de pensar não pode ser baseada na sua experiência. Tem que ser baseada na experiência de Jesus na cruz. E isso é possível. A sua forma de entender as coisas não pode ser baseada na sua vontade, mas tem que ser baseada naquilo que Deus já lhe deu poder para viver, amém ou não? Quantas vezes eu me vejo tentado a entender do meu jeito as coisas, a agir e reagir baseado no meu jeito? Mas o que a Bíblia está dizendo para a gente é o seguinte, vocês têm que começar a compreender as coisas de forma diferente. Não compreenda baseado nos seus critérios. Critério vem de uma palavra grega chamada krinos, significa eu julgo. Então, não julgue baseado em você. Julgue baseado no que Deus diz sobre você. Por exemplo, olha aqui, irmãos, olha aqui. Você pode dizer assim, eu não consigo mudar isso na minha vida. Você está baseado na sua experiência. Entendeu agora? Entendeu? Alguns podem estar pensando, pastor, isso é bom, você está falando aí, mas tem coisa na minha vida que eu não consigo mudar, não. Você está baseado em quê? Na sua experiência? Pois eu quero dizer para você que você pode conseguir mudar qualquer coisa da sua vida baseada no Deus Todo-Poderoso que disse que você podia. Amém ou não, irmãos? Ah, eu não consigo perdoar, não. Não consigo, não consigo, não consigo. Uma vez eu disse para uma pessoa em situação de divórcio, só lutava. E aí eu disse, olha, Jesus mandou perdoar, Jesus deixou divorciar se for traído. Será que Jesus enlouqueceu? Não. São dois axiomas, são duas sentenças, são duas verdades que não se interrompem. Perdoar é você se afastar do mal que já lhe fizeram. Vamos repetir isso? Perdoar é eu me afastar do mal que já me fizeram. Você perdoar. A gente às vezes abraça, né? O mal que nos fizeram, não perdoou. E eu falei para aquela pessoa, inclusive às vezes, para perdoar, que é se afastar do mal que lhe fizeram, você precisa se afastar do mal da pessoa que tem lhe feito mal. Senão a gente fica tentado todo dia a não perdoar. Irmãos, você vai conseguir em nome de Jesus. Porque você não pode ser baseado nas suas frustrações. Não pode ser baseado na sua experiência. Você tem que ser baseado em se Deus disse para você se é possível ou não. E Ele disse que é. Então é. Ou você crê ou você não crê. Eu decidi um dia que eu não ia mais entender as coisas baseada na minha compreensão, nas minhas experiências, nas minhas teorias. Eu ia começar a entender as coisas baseado no que Deus diz sobre as coisas. Porque Ele é eterno, eu mudo toda hora. Ele não, Ele é, eu sou, eu estou. Ele é, eu só estou, na verdade. Quem é Ele? Então a gente tem que parar de tentar entender as coisas baseado em quem a gente é. Você está aqui comigo, diga amém. Para com isso. Em nome de Jesus. Vamos lá, rumo já ao fim. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. Pela nova forma, constante renovação seria melhor traduzida a vossa mente. Todo dia eu tenho que renovar minha mente. Olha só como Deus é. Olha a lição de Deus. Sabe por que Deus consegue te perdoar? Porque Ele é misericordioso e a misericórdia dEle acaba sermos consumidos. A Bíblia diz que todo dia As misericórdias do Senhor se renovam. Aleluia. Todo dia Deus renova a mente dele sobre você. Por que é que você não renova sua mente todo dia também nele? Renove! Creia! É possível! Amém ou não? Paulo às vezes diz assim, mimo, é pecado ser muito longânimo. Eu digo, não é não, amor, porque Deus mandou ser assim. É brincadeira, né? Ela fala brincando comigo. Pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus é boa. Embora às vezes não pareça. Assim, é boa, mas é amarga. Não. É agradável. É boa, é agradável, mas não encaixa na minha vida. O imperfeito não é a vontade de Deus, é a sua vida. E tem uma pecinha do quebra-cabeça aí que não encaixa, não é a dele, é a sua. Porque é perfeita a vontade dele. Que nós possamos nos renovar no Senhor e crer que Ele tem mais para nós. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Senhor, estamos aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos dê graça e revelação da Tua Palavra. Nós queremos sim ter uma vida transformada e nós não vamos conseguir isso sozinhos. Sabemos que o Senhor exige algumas coisas de nós que são leves, muito leves. O diabo exigia muito mais e não dava nada em troca, a não ser prazeres momentâneos. O Senhor nos dá o prazer eterno de sermos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos buscar os nossos irmãos para nos ajudarem. Em nome de Jesus, possamos sim buscar os nossos irmãos para nos ajudarem. E que, pela Tua misericórdia, nós entendamos que isso não é um mandamento pesado, não é um mandamento opressivo. Não é. Mas é um mandamento cheio de amor, cheio de misericórdia. E essa misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, é o Senhor nos pensando sobre nós de forma nova, a cada manhã nos dando uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender contigo, Senhor. Porque o Senhor tem novidade de vida para nós. Nós queremos ter um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto coerente, Senhor. Nós queremos viver a vida íntegra. Queremos, Senhor, ser melhores do que o que pensam sobre nós. Queremos que o Senhor se alegre conosco, como o Senhor fez com Jó. Queremos que o Senhor se alegre conosco, como o Senhor fez com Estevão, receber ele de pé. É possível o Senhor fazer isso conosco, então faz, acorda-nos em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, viver isso. Precisamos que o Senhor venha a nos revelar a importância e como isso é tão possível, tão possível. Queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque é isso que o Senhor tem para nós, algo muito mais alto, muito melhor do que o que nós vivemos. Em nome de Jesus. Senhor, se há alguém aqui essa noite que ainda não se entregou totalmente ao Senhor, eu te peço, Espírito Santo, entra agora nessa pessoa totalmente. Deus, o Senhor fez isso comigo uma vez. Eu já era crescido na igreja. Eu lembro que o Senhor foi, veio poderosamente, entrou em mim. E a partir dali era diferente, porque não era mais para mim, era para o Senhor que eu vivia. Muitos de nós creem, mas não obedecem. Então a palavra diz que os saduceus, crendo em Jesus, mesmo assim pegaram em pedras para jogar nele. O diabo também crê. Nós queremos crer e ser batizados. Nós queremos crer e ser introduzidos na Tua igreja visível. Queremos crer e receber, Senhor, o Espírito Santo do Senhor entrando em nós. Então, se há alguém aqui, Deus, que ainda não recebeu, eu peço agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, faz essa obra hoje, Senhor, eu te peço. Entra hoje, Senhor. Entra agora. Vence, Espírito Santo, toda resistência humana. Tua palavra nos ensina que a Tua graça é irresistível e vai vencer agora, está vencendo já, Senhor. Dura coisa recalcitares e lutares contra os aguilhões de Deus. Então, em nome de Jesus, eu declaro, seja salvo, receba a salvação em Jesus agora. Aqueles que receberam a salvação em Senhor, Deus, que Ele procure seus núcleos, a mim, os irmãos, para manifestar isso e buscar o batismo, como Tua palavra ensina. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Cura-nos de toda enfermidade moral, psicológica, física. Em nome de Jesus eu te peço. Nos faz, Deus, essa semana de forma sobrenatural. Ser lembrados maciçamente pelo Teu Espírito dos princípios que o Senhor nos trouxe essa noite. Faz isso, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? Amém. Vamos ficar de pé ainda, nós vamos agora trazer nossos dízimos e ofertas, ok? Nós vamos adorar o Senhor com a canção, que eu mesmo vou puxar. Amém ou não, irmão? Amém. Glória a Deus. Ao único guerreiro de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Tanta vez que eu tenho nada, eu consagro. Eu consagro todo o meu ser a ti. E a palma do Senhor a ti. Aleluia. Peço com suas mãos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e o poder do Espírito Santo nos faça viver a sua palavra e nos guarde até o momento tão precioso em que subiremos e moraremos com o Senhor eternamente. Ser conosco, nos trazendo integridade, Senhor, cada um de nós. Venha assim com os nossos irmãos congregados aqui em Itabuna, que sejam cheios e revestidos do teu Espírito Santo, em cada lugar que chama o teu nome, para que a água salve, chame o teu nome. Até que o Senhor volte, nós dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ser glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente um pouquinho para alguns avisos. Amém? Gente, olha só que coisa legal. Você vai receber no seu WhatsApp um anúncio, porque semana que vem, não sei se você lembra, ou se nós, primeiro que nós semana do mês, nós temos o nosso ponto contábil. Só que, dessa vez, vai ser diferente. Olha a surpresa. Nós estaremos juntos. Alguém abre o vídeo, por favor. Quero que as irmãs lá fora também ouçam. Pode, eu quero que você volte, eu vou para abrir. Nós, na semana que vem, dia 6, vamos estar juntos com os irmãos da primeira igreja batista. Vamos fazer um grande casal. Olha que legal. A partir das 18 horas, eles me chamaram para pregar lá, para os casais, passear no livro Cinco Linguagens do Amor. Ah, eu quero tanto que vocês falem. Todos nós lemos o livro, ok? Todos, ah, não solteiro ainda, mas vai casar, tá vendo? Então você deve ir. Ah, você está casado, você deve ir também. Amém? 18 horas lá na FIB, eles vão estar esperando a gente, isso é muito legal. Nossa, eu pensei em uma forma nós abençoarmos eles também. Já que estamos abençoando, com ainda nós vamos pregar para eles. Mas aí eu vou ver com o Paulo, ver com a liderança dos casais de lá, para ver se isso pode levar alguns livros também, né? Isso é bonito e é lindo, ok? Então, semana que vem, a. Semana que vem não, é essa semana, porque domingo é a primeira semana. Às 18 horas, em que eles lá estão bem pontuais, ok? Então, é agora mesmo, ok? Então, eu quero que vocês estejam lá juntos, estejamos lá juntos, na Breve Batista, em caminho do canal. Às 18 horas, vamos estar juntos ali estudando alguns princípios do livro As Cinco Linguagens do Amor. É bom demais. Eu quero que vocês estejam lá comigo juntos. Vai ser legal para a criança. E é uma boa pergunta, filha. Ótima pergunta. Eu vou procurar saber isso para vocês também, ok? Então, e sejamos lá juntos de novo. Você vai falar agora, você vai te mandar, dia 6 de junho, ok? Dia 6 agora, sábado, às 18 horas, em ponto para todos nós. Amém? Deixa eu ver se eu saio com mais 8 abraços. Tem que contar, hein? 8 abraços, ok? Ah, gente, Zaira tá super bem, viu?